Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio o candidato a deputado federal pelo PSD, Partido Social Democrático, Nelci Cogueto Maria, mais conhecido como Vermelho, número 5577. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes do RCI. É um prazer muito grande estar aqui e parabenizando por esse serviço que você presta à democracia em poder dar oportunidade dos candidatos aqui se apresentarem com suas propostas e falar para o nosso povo de Foz do Iguaçu e da região oeste do Paraná. É um prazer estar aqui. Estamos sendo ouvidos em vários outros municípios também aqui do oeste do Paraná, né, na região de abrangência aqui da RCI. E vamos começar até essa entrevista, né? Eu abro espaço aqui para que você possa se apresentar ao nosso público. Claro, muita gente já o conhece de atividades empresariais aqui na cidade, de outras campanhas também. Gostaria que você contasse um pouquinho ao nosso ouvinte quem é o Vermelho, sua trajetória aqui na cidade. Muito bem. Além do título de eleitor, eu moro aqui, tenho casa aqui, tenho empresa aqui. Vim para cá em 89 para 90. Aqui se estabelecemos, aí na gestão do Álvaro Nilma ainda. E começamos as nossas atividades aqui de pavimentação poliédrica. Existia um programa muito grande na época de pavimentação poliédrica. E a gente começou, então, a gerar os primeiros empregos aqui no início da década de 90. E fomos crescendo e trabalhando e gerando emprego e hoje estamos na atividade em 9 cidades do Paraná. Mas Foz do Iguaçu, a sua principal no ramo de mineração, concreto e construção pesada. Geramos aqui cerca de mais de 150 empregos diretos e 650 empregos indiretos no oeste e no sudoeste do Paraná dentro da nossa atividade. E a gente faz a missão de cada dia, procurar melhorar sempre a vida das pessoas, mesmo não estando fora da vida pública, na vida privada. E nesse momento agora se apresentando, então, como uma alternativa a mais para esse Congresso Nacional, para que possamos renovar tudo o que aí está. 59 anos de idade? 59 anos de idade, cheguei aqui, já tinha exercido um mandato de prefeito no sudoeste do Paraná, onde eu fui eleito com 23 anos, assumi com 23. Meu pai foi prefeito também, tive um irmão que foi prefeito lá. Depois viemos para cá, mudamos para cá e começamos essas atividades. E hoje com 59 anos, mas com energia muito grande, vontade, garra e carinho e dedicação por lutar por nossa querida Foz do Iguaçu, nosso oeste do Paraná, na defesa das bandeiras e dos nossos interesses que muito estamos precisando e muito deixar a desejar ao longo desses anos. E como é que foi a decisão de sair candidato a deputado federal, especificamente nessa eleição agora, 2018? Boa pergunta, Guilherme. Eu acho que como a população, a grande maioria está decepcionada com tudo que aí está. A falta de respeito e decência desse Congresso Nacional, na sua grande maioria dos seus membros, desapontando as pessoas, nos deixando até com dificuldade para que se possa pedir um voto. Porque o povo está bastante entristecido, decepcionado com a classe política. Como empreendedor, deixo as minhas atividades na mão dos filhos para me apresentar também como uma alternativa. Modernidade e renovação é o que precisa. Respeito à coisa pública. Nós precisamos mudar esse cenário que aí está. E quem mudará esse cenário somos nós eleitores. Esse Congresso está lá, não foi sozinho para lá. Nós elegemos. E agora está chegando a hora do acerto de contas entre o eleitor e o Congresso Nacional. E eu tenho dito isso, Guilherme. Venha para a urna, você faz a diferença, venha mudar. Ah, não vou votar, não me interessa, está tudo ruim. Então vai ficar como está. Se você quer mudar e ter um país melhor para você, teus filhos, teus netos, enfim, a geração futura, nós precisamos participar sim do processo democrático, eleitoral, vindo para as urnas. Abstenção, voto branco, voto nulo, não contribui com nada, com a mudança que o Brasil precisa fazer no Congresso. E é lá Foz do Iguaçu, é lá oeste. Lá em Brasília, no Congresso Nacional, que nós temos que mudar. Porque são os deputados federais e os senadores que fazem as leis, que fazem as reformas necessárias que o Brasil precisa. Esse voto é muito importante no deputado federal, mais até que o presidente da República. Ao presidente compete sancionar ou vetar as leis que nós iremos fazer por você. Então é muito importante esse voto, senador e deputado federal, que formam o Congresso Nacional. E é lá que precisa ser mudado e começar a partir de domingo, minha gente. Escrever uma nova história desse país. Passar esse país a limpo, como já está acontecendo através de alguns juízes peitudos que fazem a diferença nesse país. Nós precisamos começar essa limpeza, essa mudança dentro do Congresso Nacional. Respondendo à tua pergunta, é por isso que eu estou aqui, Guilherme. Eu não posso me esconder diante de tudo que fazem com o meu país. Eu tenho que me apresentar. Se os bons se omitem, os maus tomam conta. Vamos para frente, Foz do Iguaçu. Vamos para frente, Oeste. Precisamos dessa responsabilidade. Além de que, Foz do Iguaçu, há 32 anos, não tem um deputado federal. Sérgio Espada foi o último deputado federal eleito em Foz do Iguaçu. Como é que pode uma cidade desse porte, beirando 200 mil eleitores, não ter o seu deputado federal? Isso fica até chato para a gente. Foz do Iguaçu perdeu muito. Deixou de ganhar benfeitorias, benefícios. Uma cidade tão especial, federalizada. Aqui são BRs federais que cortam a cidade. Itaipu, aeroporto, Parque Nacional. Enfim, é uma cidade federalizada e não tem uma cadeira na Câmara dos Deputados, um deputado federal para poder representar e trazer mais benefícios. Nós perdemos muito nesse tempo. O SUS de Cascavel tem valor maior que o SUS de Foz do Iguaçu. É inadmissível essas discordâncias, essas discrepâncias. Nós temos que voltar a colocar em ordem, fazer os direitos de Foz do Iguaçu ser iguais aos direitos dos outros, para ter a representação. Temos muitas coisas a serem feitas aqui. Benefícios para a população, em termos de infraestrutura urbana e viária, em termos de geração de emprego, autódromo, cassino, tantos outros benefícios que podem ajudar a nossa gente. Por isso que eu estou aqui, para dizer que Foz do Iguaçu terá uma voz firme, um representante em Brasília, e começar a resgatar, Guilherme, tudo aquilo que nós perdemos ou que nos tiraram ao longo dessas mais de 3 décadas. Então Foz do Iguaçu agora tem sim um candidato viável. Tem o iguaçuense aqui, de coração, que estará lá por todos, representando o Foz do Iguaçu no Congresso Nacional. Faço esse compromisso perante vocês que me ouvem nesse momento. De carinho, dedicação, empenho e honestidade na defesa da coisa pública. Não preciso da política para viver, graças ao bom Deus. Tenho minha atividade. Trabalho sempre, desde os 10 anos de idade. Estou aqui por uma causa nacional, para deixar um país melhor para as nossas gerações futuras. É a minha causa. E uma pergunta que eu faço aqui a todos os candidatos que passam aqui pela bancada, diz respeito justamente à quantidade de votos dentro da coligação aí que você calcula que são necessários para a sua eleição. A gente sabe que Foz do Iguaçu, ao longo do tempo, tem tido dificuldades em eleger representantes por vários fatores, né? Não só o eleitorado local, né? A quantidade de votos locais, mas também a quantidade de votos dados a candidatos de outras cidades. Isso é um fator que acaba afetando, né, os candidatos aqui da cidade de Foz, a dificuldade em captar votos fora da cidade de Foz do Iguaçu também. A sua coligação é a coligação Muda Paraná, composta aí por PSD, PSC, PR, PPS e Podemos. Qual que é o cálculo necessário aí, de quantos votos aproximadamente se precisa para que a sua candidatura seja eleita? Você coloca uma coisa muito importante. Teve eleições aqui que a cidade toda se uniu e nós fizemos aí 58 mil votos para um candidato a deputado federal em Foz do Iguaçu. Só que lá, além da fronteira de Santa Terezinha de Itaipu, não tinham mais votos esse candidato. Fiz 7.500 votos fora. Como o processo eleitoral não é distrital, o formato onde você trabalha só no teu distrito, e se fosse aqui seria um distrito, oeste e sudoeste seria um distrito eleitoral, onde os candidatos só teriam que trabalhar dentro desse distrito, o que seria mais econômico, menos desgastante, e que o candidato ou o deputado depois eleito pudesse estar mais presente junto das suas bases. Hoje o processo é muito cruel. Por quê? Porque você tem que andar em mais regiões do estado. Isso beneficia quem já está no poder. Já está os núcleos prontos em todas as regiões do estado. Nós vamos mudar isso. Vamos tomar o formato distrital. Então não adianta eu só ser candidato e não ter mais votos em outras regiões. Essa candidatura, a nossa candidatura, é muito viável porque ela é abrangente. Ela tem voto em outras regiões do estado. Coisa que os candidatos que se apresentam aqui não têm viabilidade porque não abrem fronteiras. E não se elege só com os votos de Foz do Iguaçu. Infelizmente, a eleição passada, 150 mil votos úteis para a federal, 50 mil votos foram para os candidatos de fora. E ficaram 90 mil votos em Foz, o que é uma boa votação também, diante do contexto. Aí sai 14, 15 candidatos, a sua grande maioria sem a mínima chance e viabilidade praticamente atrapalhando a cidade dentro do processo eleitoral. Eu espero que essa vez os nossos eleitores de Foz do Iguaçu, do oeste do Paraná, permaneçam firmes nas candidaturas locais, para que a gente possa realmente ter essa representação. Nós estamos com a fronteira aberta em mais de 160 cidades. Através da nossa atividade, do nosso conhecimento, nós estamos em 10 cidades, polos do Paraná, gerando emprego com a nossa empresa, e andamos bastante. Afinal de contas, Guilherme, é a terceira eleição que eu disputo para deputado. Fiquei primeiro suplente na última eleição. E agora estou bem convicto, pelas pesquisas, pelas manifestações que estamos tendo, nós temos a viabilidade, sim, de chegar. Por isso, Foz do Iguaçu, minha querida Foz do Iguaçu, nesse momento, nós vamos fazer, através de você, a mudança, você nos dando a oportunidade de fazer a grande votação em Foz do Iguaçu, porque a candidatura é viável e ela será a candidatura com um mandato para todos, em nome de todos, e uma vitória de todos. Isso é importante se deixar claro. A nossa coligação do PSD, a linha de corte, acredito que seja em torno de 80 mil votos, 80 a 85 mil votos. Segundo o nosso governador Ratinho Júnior, a linha de corte seria até 75 mil votos. Eu acho que para ficar mais seguro, de 80, 85 para cima. E nós estamos numa posição bem bacana hoje, dentro da chapa nossa. Observando aí, ó, pelas pesquisas, e não é uma nem duas, são várias, nós estamos entre sexta e sétima posição na nossa chapa. Nós vamos eleger de 11 a 12 deputados federais. É importante isso, porque as pessoas tenham na sua mente. Vou direcionar o meu voto realmente para quem tem viabilidade, quem tem mais chances de chegar. E aqui está o vermelho de vocês, de Foz do Iguaçu, que tem essa chance pelo que ele fez, pelo que ele é e pelo que representa. Pergunta também aqui com relação às bandeiras, né? Se eleito deputado federal, quais serão suas principais bandeiras, marcas de atuação lá no Congresso? Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão da reforma tributária. O país gera emprego, riqueza e renda através dos empresários. Esses empresários, todos sofridos, com dificuldades, por causa da alta carga tributária, por causa dos altos impostos que tem e também as contribuições sociais. É difícil hoje. Se você paga R$ 1.500 para um funcionário, você paga mais R$ 1.000 e poucos de encargo social. Além dos impostos federais e estaduais que sobrecarregam de maneira que o empresário fica limitado, tirando a sua oportunidade de gerar mais um posto de trabalho ou de melhorar ainda mais a vida dos seus funcionários. Essa bandeira é de todos, em especial o contribuinte, que também é sofrido com o imposto em cima da alimentação, do combustível, num botijão de gás. Isso é inconcebível. Que em bens de necessidade, alimentação, essas coisas, tem uma carga tributária tão pesada. Nós temos sim que rever os impostos no Brasil, fazer a reforma tributária, fazer a reforma previdenciária para que as classes mais necessitadas possam ter o seu direito de receber a sua aposentadoria, acabando de vez com as altas aposentadorias, pondo um teto, nivelando para que todos tenham o mesmo direito em igualdade de aposentadoria. Sob pena de que daqui 5, 8, 10 anos nós não termos mais dinheiro para pagar nossos aposentados. Enfim, o Pacto Federativo. Desde quando eu fui prefeito, se fala em discussão do recurso da reforma tributária e do Pacto Federativo, que é mais recurso para os municípios. Nós precisamos fazer essa reforma, parar com que os prefeitos façam uma romaria para Brasília, com o Pires na mão, em busca de recurso. De toda a arrecadação, Guilherme, dos impostos, 80% fica no Estado, na União e no Estado. É muito pouco dinheiro. E nós vivemos em municípios. É aqui que nós temos os problemas, aqui que acontecem as coisas. Essas são bandeiras importantes, além de que a legislação com decência. Modernizar esse país, fazer com que as coisas se enquadrem nos dias de hoje. Esse sistema que está aí, há 30, 40 anos, faliu, gente. Não funciona mais, não deu certo. Nós precisamos modernizar a coisa. O Brasil mudou, o mundo mudou. E através dessa nova bancada do Congresso Nacional que nós haveremos de modernizar esse país, mudar as coisas e começar a escrever essa nova história a partir de 7 de outubro, melhorando sim a vida da nossa gente e das gerações futuras. Por isso estou aqui, para defender essas bandeiras, que são nossas, de Foz do Iguaçu. A bandeira das transformações, essa cidade tem muito a ser feito, muito a ser resgatado, Vamos abrir Foz do Iguaçu para 2020, 2030, preparar mais essa cidade com os benefícios, com as coisas necessárias, com a geração de emprego. Nós somos uma cidade diferenciada e especial. Para tanto, nós precisamos de um representante à altura no Congresso Nacional. E é uma pergunta que eu fiz aqui a todos os candidatos a deputado estadual, mas o Ivo Valente quer saber também, ele quer conhecer a sua posição a respeito da questão das rodovias aqui do Paraná, a concessão do anel da integração. Porque a gente sabe que 2021 agora vai vencer uma negociação entre governo do Estado, governo federal, concessionárias. Ele quer saber qual é o seu posicionamento a respeito desse assunto aí. Guilherme, é a minha área, eu entendo disso. Eu sou um construtor. Construção pesada, estrada, pavimentação, saneamento. Esse sistema que está aí, provou aí que foi fraudado. É um roubo que estão se fazendo com o nosso povo do Paraná há muitos anos. Em todos os outros estados não são assim. Esse sistema acaba agora, em 2021, se não me engano. Nós temos sim. E ontem eu vi um debate sobre isso. E até o Rosinha estava muito bem centrado nesse assunto. Não adianta eu vir aqui prometer que eu vou acabar o pedágio. Mentira. Essa estrada é federal. E com certeza o governo federal vai trazer para si essa malha, que é dele, a malha federal, e vai licitar novamente as concessões. Eu tenho certeza que o pedágio vai baixar mais da metade depois que vencer esse contrato. Com a nova licitação, com a nova modelagem que existe hoje a nível de Brasil. Nós participamos de vários processos licitatórios de privatização de rodovias. Em nenhuma tem essa tarifa. Isso é uma sangria para o contribuinte, para o usuário e para nós que somos transportadores. Eu uso muito a rodovia. Não quero saber o que significa no final do mês, no final do ano, o pedágio, quando nós transportamos alimento, comida, ou quando nós transportamos materiais. Isso não pode ficar assim. Mas não adianta mentir para o povo, não. Isso vai mudar quando o governo federal retomar as rodovias com o fim do contrato dessas concessionárias que aí está, que sangram o nosso povo. Estarei aí na defesa disso, por uma tarifa justa, para que a gente possa ter estradas boas. E uma pergunta também que, até a pedido dos ouvintes, nós colocamos aqui na nossa pauta, diz respeito à questão do financiamento de campanhas com recursos públicos. A intenção da pergunta, inclusive, que nós fazemos a todos os candidatos é: qual o seu posicionamento a respeito desse financiamento de recursos, de campanhas com recursos públicos, e também como é que está sendo a sua campanha? Sua campanha está sendo financiada com recursos próprios? Está recebendo recursos do partido, do fundo partidário também? Como é que está essa composição? É bem oportuna a tua pergunta. Eu fui alvo de injustiça e crítica por um candidato aqui da nossa cidade que falou o que não devia e mentiu na sua rede social. E eu ganhei o direito de resposta na justiça eleitoral. E ontem eu respondi. Disse ele que eu estava usando dinheiro do fundo eleitoral ou dinheiro do fundo partidário, que nem seria do partidário. Não tem dinheiro do fundo partidário para eleições. O dinheiro para eleições é fundo eleitoral. Ganhei o direito de resposta e eu fiz ontem. Nós estamos fazendo o financiamento da nossa candidatura com recursos próprios. Não tem um centavo doado de ninguém. Não tem um centinho doado de ninguém. Recursos próprios. Graças ao bom Deus, posso bancar as despesas da minha candidatura. Quanto ao fundo eleitoral, eu acho que fizeram um grande erro tirar dinheiro da população para pôr em eleições. Mesmo porque esse dinheiro ficou na sua grande maioria para quem tem mandato. Quem está lá nesse Congresso Nacional legislou em causa própria. Só eles têm acesso ao fundo eleitoral, que é dinheiro do povo. Os demais candidatos não têm acesso. Eu não tenho um real do fundo partidário ou do fundo eleitoral. Defendo o quê? Se tem o financiamento privado de campanha com controle e com limitações sobre o faturamento de empresas, para não dar o que deu aí, essa grande roubalheira através de empresas que financiaram candidaturas. Se você fizer um fundo público, tira dinheiro do povo. Se você fizer um fundo privado das empresas, tem que ter limitação e cuidado para que não aconteça o que aconteceu aí. O que não pode é fazer uma eleição sem recurso. Alguns têm recurso. Outros não têm recurso. Então, como é que fica daí? Então, de algum lugar tem que vir o dinheiro. Defendo que seja da iniciativa privada, com rígido controle, para não sangrar as finanças públicas que estão tão carentes e precisando de tanta modernização. Mas esse país precisa de muitas reformas, Guilherme. e é por isso que eu estou aqui. Que não é só do, legislativo, não. É no judiciário também, é no executivo também. Precisamos mudar muito, começar a escrever uma nova história, senão esse país vai só gerar imposto e sufocar cada vez mais a nossa gente para arrecadar dinheiro, para sustentar essa máquina, esse elefante que está aí, que não há recurso que chega. Aí falta para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a moradia. Eu faço aqui o compromisso com o Foz do Iguaçu, que já abraçou a nossa candidatura. Os números mostram, e está aí. Estamos a poucos dias da eleição. No caminhar, no andar, no pedido de voto, na rua, o aceno, o cumprimento. Sinto a necessidade, sinto a firmeza dos nossos eleitores que quer mudança e quer renovar. Agradeço esse apoio, esse carinho da nossa gente de Foz do Iguaçu e da região, que está aceitando uma candidatura nova por entender que é preciso e necessário mudar o Congresso Nacional. Quero retribuir Foz do Iguaçu com muito trabalho. Dizer que verdadeiramente farei o mandato baseado na dedicação, na honestidade, no comprometimento com as causas públicas, levando para o Congresso Nacional a experiência que nós temos como empreendedor, como gerador de emprego, como gerador de renda para a nossa gente e para o nosso Estado. E estamos já nos instantes finais aqui dessa entrevista, né, conversando com o candidato vermelho, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido Social Democrático, número 5577. Agradeço aqui a sua presença na RCI e deixo aqui o espaço para que você coloque uma mensagem final aos ouvintes. Obrigado a você, meu sonoplasta, meu amigo que me acompanha aqui há tanto tempo. Obrigado ao nosso povo de Foz do Iguaçu, do oeste do Paraná. Estamos próximos da mudança mesmo, a mudança será dia 7 de outubro, o presidente eleito vai precisar de um Congresso Nacional novo, firme, forte, valente, para que ele possa enfrentar e fazer as reformas necessárias que esse Brasil precisa. Não é mais com conversa fiada, minha gente. Agora tem que ser para valer. Chegar em Brasília com vontade e determinação, fazer as coisas acontecer. Para isso nós estamos aqui. É uma candidatura valente e Foz do Iguaçu vai ter o seu deputado federal depois de 32 anos, para defender os interesses da nossa cidade, que tanto precisa e merece. Obrigado a todos, conto com vocês. Nos ajude nessa caminhada. Mais um votinho do vizinho, do amigo, do parente, do amigo, do parente que está em outra cidade. Nos ajude. É um processo lindo, democrático, de todos. É por nós, pelas gerações futuras. Abraço. Vermelho 5577. Obrigado. E daqui a pouquinho esse material estará disponível na íntegra no nosso site sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.